aqui quando o terreiro pelo adié, faz essa gente que não tem mulher. Aqui quando o terreiro pelo adié, faz inveja pra gente que não tem mulher. E já gosta de preto velho, alma festa de aô. Tu já gosta de preto velho, alma festa de aô. Oi, tem nega de algum, de Oxalá, de Emanjá, o cabal de outras é caçador. Ora viva naná, nanamorongo. Caba de outras é caçador. Ora viva naná, nanamorongo. Iô, iô, iô, iô. No terreiro de preto velho, iaiá. Aquele meu pai, Jangô. No terreiro de preto velho, iaiá. Vamos saravá. Aquele meu pai, Jangô. Aqui quando o terreiro pelo adié, dizem que não tem mulher. Aqui quando o terreiro pelo adié, faz inveja pra gente que não tem mulher. E já conta de preto velho, alma festa de aô. Já está no preto velho, há uma festa de alô. Pois tem nega de Ogum, de Oxalá, de Emanjá. O camba de Oxalá é caçador. Ora viva naná, o camba de Oxalá é caçador. Ora viva naná, anamboro. Iô, iô, iô.